O Homem com o Dedo no Nariz, 2006. Para três ou mais jogadores e instrumentistas. Cada jogador começa uma partida com 5 vidas. Quando perder todas, é eliminado do jogo. A partida acaba quando só resta um jogador. Esse jogador é o ganhador da partida. Os jogadores só podem tocar nos turnos e apenas sons com ataques pronunciados, seguidos de decaimento muito longo. Um turno é definido por uma intenção de tocar por pelo menos um jogador, seguida de sons concomitantes, em um momento específico e pontual, com todos os ataques sincronizados, ou de apenas um desses sons, ou ainda da ausência deles, a ocorrência de silêncio. Qualquer jogador pode criar um turno, a qualquer momento do jogo. Basta fazer um gesto de entrada, de ataque, para os outros instrumentistas. Caso um jogador, em um turno, faça parte de uma minoria, ele perde uma vida. Uma minoria é definida contando o número de jogadores que tocaram em um turno e o número de jogadores que não tocaram nesse mesmo turno. Aqueles pertencentes ao menor grupo fazem parte da minoria naquele turno. A contagem das vidas deve ser feita silenciosamente. Cada jogador é responsável pela contagem de suas próprias vidas e por saber se fez ou não parte de uma minoria em um turno. Em caso de dúvida, a dúvida deve ser resolvida gestualmente. Duelo. Quando sobram apenas 2 jogadores, o turno deve ser chamado alternadamente entre eles. Neste caso, deve-se contar 3 tempos, indicando a contagem com gestos de cabeça e atacando ou não sons no quarto tempo. Essa contagem deve ser muito clara. Esse procedimento deve evitar que o jogador adversário preveja se o jogador que chama vai atacar ou não. Se o jogador que chamou o turno tocar sozinho ou fizer silêncio sozinho, o seu adversário perde uma vida. Caso contrário, se ambos tocarem ou ambos não tocarem, aquele que chamou o turno perde uma vida.